Assura due elefanti. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Não viste como teu senhor agiu com os donos do elefante? Não fez ele sua insídia ficar em descaminho? E contra eles enviou pássaros em bandos. Que lhes atiravam pedras de sigil, então tornou-os como folhas devoradas.